Ah, nossa, que maneiro. Aqui é o Johnny Bravo e eu tô no Caramba Cast. Muito sinistro. Ah, ah, ah. Caramba, Cast está começando o nosso querido, sensacional, 50º caramba, isso mesmo, mais aguardado de todos, começando o nosso querido caramba. A galera ficou esperando esse caramba eternamente, até que ele chegou, isso mesmo, o Caramba Cast 50, galera. O que tem nesse cast? Enfim, vamos chegar lá. Mas primeiro eu queria dar uma palhinha para vocês, Não vamos estar lendo os comentários hoje, porque estamos aqui com a presença especial, beleza? Então no próximo cast estaremos lendo todos os comentários, beleza? Inclusive desse que vocês mandaram agora e do próximo também, sobre a entrevista que está aqui conosco, beleza? Então comente dobrado que a gente vai ler tudo no próximo cast. Tranquilo? Bom, então vamos para as nossas queridas apresentations, isso mesmo? Primeira apresentação, por favor, Rafa! Opa, e aí galera, tudo beleza aí, animadaço por esse cast aí, muito, muito, muito bom mesmo, muito especial. Isso, cast fodamente foda, isso, e Dute! Fala aí galera, olha só, caramba, cast especial pra vocês, um olá especial para todos, então. Isso daí, cast especial 50, porque especial porque também estamos aqui também galera, com que rufem os tambores... Isso mesmo, Ricardo Juarez, dublador Ricardo Juarez aqui conosco também. Para vocês que não conhecem Ricardo Juarez, ele dubla, galera, ele dubla o Johnny Bravo, dubla também o Edu, do Edu. Ele também dubla muitos personagens, cara, ele dubla o Tasmania, o Fuzzy Confusão, ele dubla o Melon de Madagascar, aquela girafa e tal. Cara, e eu tava até um tempo atrás, loquei o Hellboy 2, e tava assistindo aí, e o Hellboy, quem dubla também, é o Ricardo Juarez, muito bom mesmo, sou muito fã do trabalho do Ricardo. Oh, muito sim. Obrigado, inclusive por coincidência, você falou, tem muita gente que pergunta pra mim, ah, que legal, você dubla os personagens, Madagascar, Hellboy e tal, deve ser legal que você ganhe os DVDs, eu falei, não, eu não ganho, eu compro, eu hoje mesmo acabei de ir lá aqui na loja aqui do lado da minha casa pra comprar o Hellboy, e o cara do caixa, quando eu tava comprando, né, é. Aí falou, ah, o Hellboy é bom, você já assistiu? Eu falei, já assisti. Você já assistiu? É. Aí ele pergunta, você já assistiu? Aí você faz a voz do Hellboy. Mas aí eu não sei se de repente se ele iria sacar, né? Ou de repente até se ele viu, né, a versão dublada. Né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a canção também foi eu que fiz. Agora vocês sabem que o primeiro Hellboy, quem fazia era o Luiz Motafire, que é um excelente dublador, né? Que faz o Steven Seagal, o Stallone. E ele se mudou pro sul, né? Ele continua gravando. O que ele faz? Ele grava os trailers da Disney, a elocução também lá do versão brasileira The Last, ele que faz, e é a voz do Canal Futura. Como a minha voz é muito parecida com a dele, assim, a ponta das pessoas, quando eu falava assim, ah, eu. O que você faz de desenho? Ah, faço Johnny Bravo, Dudu e Edu e tal. Meninas super poderosas. Ah, já sei, você é o narrador das meninas. Eu falei, não, o narrador, aquele. Né, é o Luiz Mota, e as pessoas confundem porque o timbre é muito parecido. Muito parecido, né? Então, mas eu gostei muito da dublagem do Hellboy, parabéns, ficou muito, muito bom isso. Já pegando a deixa, já aconteceu alguma vez você tá passando assim na rua e alguém reconhecer a sua voz? Já aconteceu sim, mas assim, mais por locução, né? Porque, até porque assim, a dublagem, dependendo do personagem, tem hora que a gente muda um pouco, tipo, um exemplo claro disso é um personagem, que o Will Ferrell, que eu adoro fazer, né? Infelizmente eu não sou o único dublador que já fez o Will Ferrell, só pra vocês terem uma ideia... Só aqui no Rio de Janeiro já foram, eu acho que 6 ou 7 dubladores diferentes, fora eu. É, e meu nome tá catalogado lá. É o que acontece nos Simpsons também, né, Ricardo? Já tem, principalmente no começo, agora tá mais certinho, né? Agora as vozes estão mais certinhas. Mas mudava muito. Então, assim, se alguém já me reconheceu, já aconteceu, tipo, de reconhecer mais pela locução, que aí eu uso mais a minha voz. Porque a dublagem, por exemplo, você tem o caso do Will Ferrell. Então, assim, no A Feiticeira, que foi um dos meus melhores trabalhos, tem hora que ele tá mais suave, mais romântico, e outras horas ele tá completamente surtado, que eu não vou gritar aqui, senão vai deixar vocês surdos aí. Não, pode gritar. E tem horas... Não, mas também tá tarde por causa disso. 11 horas aí o pessoal pode reclamar aqui do prédio. Mas enfim, o Will Ferrell, pegando como exemplo de dublagem na Feiticeira, tem horas que ele tá romântico, tem horas que ele tá sério, preocupado, tem horas que ele tá surtado. Então a gente vai variando a interpretação e a voz, ritmo, tom, um monte de coisa, de acordo com a cena e com o personagem. Então é mais difícil de reconhecer. Agora, pela locução, principalmente, porque tem diariamente aquilo que fica martelando no ouvido, né? São as vinhetas da Globo, né? Tipo, Três Irmãs, oferecimento Presunto Sadia Light, né? Aquela coisa toda. E aí fica mais fácil identificar. Você também fez alguns trabalhos pro Universal Channel, né? Você que faz aquela vinheta dos filmes que passam, dos seriados e tal. Pois é, eu já cobri férias lá. Que, assim, o que acontece é o seguinte: tem um camarada, meu xará, meu amigo, o Ricardo Gonçalves, que é o locutor do Video Show. Eu já cobri férias dele, porque é aquela coisa. Por fazer dublagem, eu tenho uma certa facilidade de imitar, né? Então, certo. Quando eu fazia férias no Video Show, eu imitava ele, aquela coisa assim. Pra você que gosta de novela de época, o Video Show vai te dar uma dica super especial. Na semana que vem, a gente vai invadir os... Né? Então, imitando ele, não é? Certo. Imitando o jeito dele, né? E aí, quer dizer, quando eu cobri férias no Universal Channel, eu tinha que seguir uma linha parecida com a dele. Então, aí eu fiz, né? Hoje à noite, Law & Order, episódio inédito. É isso mesmo. Eu ia seguindo a linha dele, eu devo até fazer de novo agora. O problema todo é assim, o que eu tenho hoje? Hoje eu tenho a rádio a Globo FM, que é uma rádio especificamente de internet, né? Aí tem também eu tenho as vinhetas da Rede Globo, que eu faço em outro horário. E tem a parte de dublagem, que no caso seria o terceiro emprego, né? E ainda os comerciais que pintam, comercial de supermercado, Multishow, de carro, né? De muito som livre. Tá? Você também faz as vinhetas da Multishow, né? Sport TV, não é isso? Multishow, eu faço só a voz padrão da Multishow FM. E Sport TV, eu cobri férias. De vez em quando eles colocam alguma coisa minha lá no ar, porque, tipo, coisa antiga. Em vez de regravar, eles colocam uma coisa que já estava gravada, né? Hein, Ricardo, queria saber, é que tem muitas pessoas que criticam a dublagem, falam que não gostam da dublagem brasileira porque não segue o original. E eu queria perguntar pra você o que você acha das pessoas que criticam a dublagem, se você, assim, já recebeu muitas críticas, como é que é isso pra você? A crítica, a partir do momento que você é uma pessoa pública, se você é um jogador de futebol, se você é uma pessoa pública, seja lá qual for a sua profissão, você sempre vai receber críticas, né? Agora, algumas certo. Críticas são realmente, você tem que ouvir e realmente entender que a pessoa está falando uma coisa certa ali. Mas existem críticas que às vezes não tem muito a ver com a dublagem. Eu li uma crítica há muito tempo, acho que foi tem 1 ou 2 anos, no jornal, era uma chamada de um canal de TV a cabo que só passa filme legendado. Sim. E aí o tópico era assim: a dublagem mais uma vez estragou o seriado. Não. E a crítica dizia, na chamada da chamada do episódio, tipo, seriado tal, dizia que ia estrear, sei lá, dia 25 de abril, e embaixo, o lettering, que é aquela letrinha que aparece, estava escrito 20 de abril. Aí estava dizendo, mais uma vez a dublagem estragou o seriado. Dublagem? Nossa. Não, quem estragou ou é a pessoa que digitou errado o lettering, ou o texto que o narrador que gravou aquela chamada, o texto que o narrador do canal gravou estava errado. Mas só passa legendado lá. Então, assim, às vezes a crítica vem de uma forma assim errada. Abusiva. Mas existem sim coisas erradas na dublagem. Na verdade, eu acho assim que de 10 filmes dublados, Eu te digo que um ou dois eu gosto, eu acho bom, bem dublado. O resto eu não acho. Eu sou muito crítico à dublagem atual. A qualidade da dublagem atual caiu muito, caiu muito mesmo. Assim, às vezes até mesmo, não são os dubladores em si, mas os estúdios de dublagem não conseguem passar o personagem para o dublador. Tem um pouco a ver isso? Você tem diretores e diretores, o que, é que eu quero dizer com isso? Você tem um diretor de dublagem, tá? Para não ser injusto com os outros, eu não vou citar nenhum nome. Certo. Mas você tem diretor de dublagem que vai chegar e vai falar para você, olha, o personagem, ele tá entrando no meio do filme, tá? Você tá percebendo lá na tela, olha lá pra tela, você tá percebendo lá que ele é um cara que tá muito mansinho, muito suave, muito tranquilo e tudo, mas na verdade ele é o assassino do filme, ele é um psicopata. Uhum. Então tudo aí que tá ali, ele tá fingindo, ele tá fingindo. Com o passar das cenas que você vai gravando, você vai preparando a sua emoção, a sua interpretação, para lá no final explodir, que ele vai virar um psicopata, um louco, entendeu? Então, tem diretor que tenha preocupação em passar isso para você, porque quando você chega no estúdio, as pessoas se assustam um pouco quando eu falo isso, mas a gente não leva o texto para casa, a gente não tem, quando você faz teatro, né? Televisão, você ensaia durante, principalmente teatro, durante semanas ou, o que é normal, meses, dependendo da grandiosidade do espetáculo. Se for um espetáculo muito complexo, com marcação de cena e uma série de coisas, então você tem que estar realmente super ensaiado. Então você ensaia meses para estrear. No cinema, você, para gravar uma cena, você demora, você tem que ajeitar luz, ajeitar cenário, maquiagem. Na dublagem você não tem nada disso. Na dublagem é você, o microfone, o texto e a tela. Por exemplo, eu vou ter uma dublagem na semana que vem do Heroes, tá? Eu não sei qual vai ser, como é que vai ser a cena que eu vou gravar. Eu vou chegar lá, vou ver a cena pela primeira vez, vou ensaiar umas duas ou três vezes e ali muito atento ao texto e tal, vou adaptar o que tiver que adaptar. Quando eu falo adaptar, é porque às vezes as palavras em inglês, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, dog, cachorro, lá na tela você vai ver que ele vai mexer a boca só uma vez, dog. Isso. Então não cabe ali você falar cachorro, fala então cão, você, né? Tem que adaptar, é cão. Então você tem muita coisa que a gente fala assim do tipo, bem, você acha que pode passear com meu cachorro, né? Aí você tira esse bem, você acha que, aí já diminui o texto e coloca, você poderia passear com meu cachorro, que aí você pode falar cachorro, entendeu? Uh-huh. E você cortou só o começo da frase, o bem, você acha que, entendeu? Aí dá, aí, então essa adaptação, ela é necessária. E uma coisa que me irrita profundamente, toda a região do Brasil e até mesmo, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, a gente tem as expressões idiomáticas e tem as gírias. Eu acho que você não pode encher de gírias o filme de cabo a rabo. Tá? Mas tem uma, como a gente tem as expressões aqui, por exemplo, entrar pelo cano, quebrar um galho. Se você traduzir isso ao pé da letra para o inglês, o cara vai olhar para sua cara e vai falar, de que você está falando? Né? Né? Então, existem expressões que são tipicamente americanas, que você não pode falar ao pé da letra. Por exemplo, eu vi um filme de ação uma vez que teve duas versões, tá? Uma feita em São Paulo, outra no Rio. Desculpem, mas enfim, eu vou ter que fazer uma crítica. A feita em São Paulo tinha na cena final um dos atores, não sei se era o Will Smith, era o Bad Boys, né? Bad Boys, sim. E aí, na cena final, um deles falava, vem cá, pra onde é que você vai? Aí o outro, um deles respondia lá, vou passar tempos de qualidade com a minha família. Eu não conheço ninguém que fala isso. É, verdade. Assim, você pergunta assim, o que você vai fazer no feriado? Ah, eu vou curtir um pouco a minha família, eu vou relaxar um pouco a minha família, eu vou passear um pouco a minha família, mas passar tempos de qualidade... Ninguém fala isso, assim. Pois é, isso é uma crítica que tem fundamento, entendeu? Certo. Aí fala, tá mal dublado. Aí eu concordo. Do pedaço de bolo, não é? Que não, também, você não traduz também, ao pé da letra. Também, eu já citei esse exemplo várias vezes. Eu já vi uma dublagem que o cara... E aí, você consegue pular esse buraco? Ah, vai ser um pedaço de bolo. Né? Não existe. Então você adapta, você é versão brasileira. Versão, que versão não é tradução, versão é uma adaptação, na verdade, né? Então, da mesma forma que se, por exemplo, você pegar uma coisa popular, tipo A Grande Família. Aí colocar lá uma família do subúrbio carioca, tá passando dublado em inglês. Então o Agostinho, que é um malandro carioca, ele lá de repente vai ser do Brooklyn, não sei, mas vão adaptar, porque se falar um cara que é do subúrbio carioca, um malandro brasileiro, né, pra eles não vai ter peso, não vai ter sentido, não vai ser engraçado. É verdade, que às vezes precisa de ter um sentido pra nação brasileira, porque você não pega uma coisa que é de outro país e traz pra cá, né, são culturas diferentes. Exatamente, exatamente. É o que eu justamente digo sempre sobre a dublagem, é uma versão brasileira. É uma coisa chata também é a censura, tipo cenas violentas, palavrões, acabam sendo cortados, desenhos, filmes, séries, sendo que exemplo disso foi até Naruto mesmo, que quando foi pra TV aberta cortaram muitas cenas, e o anime Naruto é um anime violento, mas que ele tipo, foi adaptado para as crianças assistirem. Com relação à coisa da primeiro que as pessoas têm uma mentalidade atrasada com relação a algumas coisas, com relação, por exemplo, a palavrões, certo? Então, e principalmente as pessoas ainda acreditam, quem está hoje lá em cima, lá no comando, que toma as decisões do que pode ou não pode ser falado em dublagem, está realmente vivendo... literalmente no século passado. Quando eu falo século passado, é nem século XX, eu acho que é século XIX. Porque a gente sabe realmente o lado frustrante, pelo menos para mim, é você ver uma cena violentíssima, uma cena de repente que você vê a sua esposa sendo, sei lá, assassinada por alguém na sua frente, e o máximo que você é permitido falar... No original ele pode estar falando 1 milhão de palavrões, mas o máximo que você fala é seu idiota ou bastardo. É ridículo isso, entendeu? Exatamente. Então, mas são ordens, se você se recusar, é uma briga antiga essa, se você se recusar a falar o que está, o que foi proibido, que foi censurado pela emissora, na mesma hora tem 2 ou 3 pessoas prontas para substituir você e pegar o seu papel e falar. E aí, agora, alguns filmes, até dublei o Tyrese Gibson, que é um cara, um ator negro, que parece com o jacaré do El Chan, né? Eu dublei ele numa corrida, num filme chamado Corrida Mortal, né? Death Race. E aí é engraçado, porque na hora de gravar a cena, a gente ia gravar uma cena que ele falava um palavrão, então a mesma cena ficava assim: ok, gravando a versão para DVD. Aí eu, que porra é essa? aí depois, ok, volta, gravando a versão para TV aberta. O que significa isso? Então aí existe uma diferença. E tem outros palavrões que aluguem, vocês verão eu falando palavrões lá. Ricardo, voltando um pouquinho naquele assunto assim de crítica, de dublagem. Queria saber assim, se você já teve diretores de dublagem assim que não conseguiram demonstrar o personagem, não conseguiram passar o papel assim pra você. Já aconteceu isso? Já aconteceu coisas assim. Eu chegar no estúdio, é um diretor que não tá mais trabalhando, inclusive. Ele me colocou, ele falou: ah, você vai fazer o personagem tal. Quando apareceu a imagem na tela, eu olhei assim e falei: peraí, qual personagem que eu vou fazer? Aquele garoto ali de 12 anos, eu... Hã? Caramba. O quê? Entendeu? Aí, não, pode fazer. Se afina a voz, você faz. Vai lá, vai lá. Aí, então, assim, eu... Ficou caricato, né? Porque, assim, tem vocês conhecem um dublador chamado... peraí, como das antigas ele, deu um branco aqui agora. Fazia o Fred do Scooby-Doo, Luiz Manuel. Conheço. Eu sempre... Luiz Manuel foi a primeira voz do Fred. O Fred, aquele lourinho com lenço vermelho do Scooby-Doo, né? E eu sempre brinquei muito. Eu ficava brincando com a voz, mas assim, uma coisa sem compromisso, né? Só brincando. Aí eu gostava de fazer: Velma, Daphne, fecha! O Scooby achou uma pista! Igualzinho. Eu sempre tive uma certa facilidade de mudar. O próprio Drummond também, encontrava com ele: Cruzes, quer biscoito, se Scooby? O Drummond é aquele então, que faz, até mesmo que ele fez participação na televisão, não é? Que ele fez um... Escolinha do Professor Raimundo. Isso, exatamente. Exatamente. Então, já aconteceu de me darem os papéis, tipo esse que eu, um garoto de 12 anos, o senhor quer jornal? Aí ficou assim, uma voz de desenho, entendeu? Mas ficou, ficou uma voz que eu, tipo, falei: pô, que voz que eu vou fazer? Aí eu falei, tem que dar um jeito nisso aqui, eu fazer. E já aconteceu muitas vezes de eu entrar no estúdio sem saber, quando eu fui ver o filme na televisão, eu falei, poxa, mas, peraí, se o cara tivesse me falado que o cara, sei lá, era um assassino, ou era assim, era assado, eu não teria dublado desse jeito. Eu teria dado uma interpretação mais forte ou mais suave, dependendo da cena, enfim. Então já aconteceu sim, várias vezes, e também de diretor, tipo, de chegar e falar assim, fulano, a pronúncia do personagem é tal. Aí eu, olha só, não é essa a pronúncia. Olha como ele tá falando em inglês. Pô, eu que sou o diretor aqui, rapaz. Pô, eu sei o que eu tô falando, entendeu? Aí já essas coisas de ego, né? Assim, teve um personagem que você quis muito fazer e acabou não conseguindo? Tem, sim, uma questão de personagens que eu ainda não consegui fazer. Por exemplo, eu comecei a dublar mais ou menos ali no comecinho dos anos 90 e eu terminei caindo mais pro lado da locução, porque na dublagem estava muito lento no começo, todo começo de dublagem é muito lento. Aí até hoje eu não consegui ainda, que é o meu sonho, fazer um protagonista na Disney, por exemplo, como o Márcio Seixas fez o Senhor Incrível. Entendeu? E por aí, como Mauro Ramos fez o Pumba do Rei Leão, eu queria muito deixar a minha marca, né, de dublador, fazendo um protagonista de um desenho da Disney, ou até mesmo da DreamWorks. DreamWorks eu já fiz, né, o Madagascar. Eu fiz o Melman. Faz um pouquinho do Melman pra gente ficar. Glória! Glória! Não, você não pode fazer isso! Por aqui! Eu acho muito legal essa parte que você consegue, que o seu timbre já é bem diferente dos outros dubladores, que você já tem uma voz assim com um timbre diferente e ainda consegue mudar assim a voz pra afinar a voz. Isso eu acho muito legal, acho muito... A questão de você mudar a voz talvez não seja tão difícil. O mais difícil é você mudar a voz e juntamente você mudar todo o resto. O que eu tô querendo dizer com isso? Você mudar a sua interpretação, seu ritmo, seu tom. Por exemplo, quer ver uma coisa? Se eu fizesse um diálogo assim, tipo Johnny Bravo e o Edu, Dudu e Edu, o ritmo e a voz dos dois é diferente. Completamente, né? Mas o ritmo dos dois é tipo, é uma coisa também bem diferente, tipo. E aí, Edu, beleza? E aí, Johnny, tudo bem? E aí, você tem bala de caramelo? Não, eu não tenho bala de caramelo. Entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse fazer, pô, o Johnny tem essa coisa que eu coloquei nele, essa cantadinha, né, do... Bola de caramelo. O Edu não tem essa coisa de... essa coisa do finalzinho da frase de... fazer com a voz do Edu agora. Bala de caramelo! Esse é só, Johnny. Tá rindo, né? tranquilo. Muito bom, então... Então, assim, quando você muda a interpretação, normalmente a voz já vem junto, mas eu tenho uma certa facilidade, eu observo muito, eu tento deixar-se o mais diferente possível. Logicamente, tem hora que você fala, é o Ricardo Juarez, é o Ricardo Juarez e tal. Mas, assim, eu vou mudar. Né? Tipo, Edu. Teve gente que viu eu fazendo o Hellboy e ficou meio assim, é você? Eu tô falando de dubladores, né? Dubladores que ouviram, é você? É você? Eu falei, sou eu. Então, Ricardo, eu tava dando uma olhada no seu Orkut e vi que você também se interessa pela fotografia, né? Então, eu queria saber se, além do seu trabalho de locução e dublagem, você se interessa, assim, ser profissional na área da fotografia ou é um hobby mesmo? Na verdade, já tem dois contatos, isso é a primeira vez que eu estou falando numa entrevista, inclusive, sabe aqueles livros que você acha de autoajuda, que tem assim, tipo, uma página que tem uma poesia, uma frase tipo, a amizade vale ouro, aí na página do lado tem uma foto que simboliza aquela frase, né, mais ou menos assim, já tem um contato, já que um cara quer publicar as minhas fotos, só que ele quer que eu faça preto e branco, vou ter que produzir isso ainda. E tenho um contato também da National Geographic, que quer publicar algumas fotos minhas, logicamente vão ser pagas, né? Então, isso já está acontecendo. Ricardo, que personagem você olhou assim e você falou, pô, ficaria legal com minha voz ali? Olha, eu vou ser extremamente sincero e vou responder a sua pergunta, tá? Como o nosso simpático Luiz Montafaia se mudou do Rio de Janeiro, eu vou dizer para você, tá, que eu gostaria muito, seria uma honra dublar o Stallone. Mas o Luiz Mota, de vez em quando, ele vem ao Rio. Então, assim, o Stallone é dele, vai ser dele. Agora, se por acaso algum dia ele não puder pegar um avião, vir lá do Rio Grande do Sul para vir para cá, porque, veja bem, o custo que ele vai ter, seja de carro, seja de avião, não vai cobrir. Eu te garanto isso, não vai cobrir o que ele vai ganhar aqui. Ele só viria por uma questão de ter amor ao personagem, enfim, ao boneco, como a gente fala, né? Ao ator. E só realmente dessa forma. Ele não para ganhar dinheiro, realmente, só se fosse tipo um longa-metragem para cinema, e aí sim valeria a pena financeiramente. Então, é isso. Eu acho que eu seguindo aquela coisa aqui do Hellboy, aquela coisa meio fala bem baixinho, uma coisa meio arrotada, tipo, eu acho que isso não vai dar certo, uma coisa meio por aí, né? Eu acho que eu conseguiria chegar ali no time próximo do Stallone, entendeu? É um personagem que eu adoraria, mas vai depender se o Luiz Mota vem ou não. Se ele não vier e alguém quiser me dar a chance, eu adoraria. Está bem representado. Então, vamos falar agora de você mesmo, né, Ricardo Jarez? Quando você iniciou a dublagem, você começou mais jovem, lá mesmo da nossa idade, assim, por exemplo, 19, 18 anos, qual foi o seu primeiro papel? Como é que foi, assim, seu início de carreira na dublagem mesmo? Bom, o primeiro papel que eu consigo lembrar foi na VTI, que já ela fechou, não existe mais, né? Pelo menos eu acho que não vai voltar, ela está fechada. Foi um filme que falava da construção da bomba atômica, eu acho que era Donos do Amanhã, era uma minissérie que eu nunca vi ser exibida na Globo, não sei se saiu em DVD, enfim. Isso foi no começo dos anos 90, e eu lembro que eu fazia... Tinha um cientista explicando como é que ia ser a bomba e tal, como é que ia ser essa fábrica. Uhum. E eu fazia lá um repórter, isso aí nos anos 40, né? Segunda Guerra Mundial, aquela época. E aí o repórter perguntava, vocês têm uma fábrica em tal lugar, Tennessee, não sei o que lá, alguma coisa assim. E foi o primeiro papel. Realmente, o texto eu não lembro, que já tem muito tempo, né? São aí, você coloca aí quase 18 anos, né? Quase 19 anos. Já tem bastante tempo. E foi a primeira coisa que eu lembro de ter feito. Então, você foi para os Estados Unidos, né? Depois você voltou e conheceu a locução. Você estudou lá? Como é que foi que você fez isso? Você foi aos Estados Unidos ao passeio? Como foi? Foi assim, eu tinha feito intercâmbio, fiz uma parte do meu high school, segundo grau, nos Estados Unidos, no Tennessee, numa cidadezinha bem pequena chamada Morristown. E quando eu voltei, eu pensava em fazer diplomacia, não sabia bem o que eu ia fazer. Aí eu falei, vou fazer diplomacia porque deve ser legal ser diplomata, é só viajar por aí pelo mundo e tudo mais e tal. Quando eu me informei para ver o que era, eu vi realmente que não era o que eu tinha imaginado. Na época eu estava com a cabeça de 18, 19 anos, não sabia nada, né? Como hoje também não sei muita coisa, mas sei um pouco mais do que eu sabia na época. E aí eu vi que não queria diplomacia. Teve uma visita à extinta Rádio Cidade, isso foi no comecinho ali de 88, 89, por aí mais ou menos, 89, março de 89, agora eu lembrei. E aí eu comecei a descobrir a locução ali, as pessoas falavam, você tem uma voz muito legal, mas você tem a voz muito, muito impostada, muito grave, então é legal você, de repente, fazer um curso de teatro para deixar ela mais natural, mais espontânea, sem ser tão impostada. E aí eu comecei a fazer curso, tirei meu registro e eu falei, vou tentar dublagem também, né? De repente eu faço alguma coisa também. Você demonstrou interesse primeiro pela locução, né? Todo mundo sabe que você trabalha em rádio também, ainda, mesmo fazendo esses papéis para dublagem. Mas então foi primeiro a locução e depois dublagem, é isso? Exatamente, exatamente. Primeiro foi a locução, né? E é um processo lento, porque assim, eu sou extremamente ansioso, assim. Uhum. Toda a minha ansiedade desconta em comida. Não deixa chocolate na minha frente, senão eu ataco tudo. Então, assim, o que que eu faço? Eu pego e como é que eu fiz? Eu peguei e comecei a investir mais em locução. Eu falei, dublagem, não sei se eu vou fazer. Vou começar fazendo aqueles papéis bem pequenininhos e tal. É um processo muito lento. Aí eu comecei na locução, foi até que na dublagem ia fazendo uma coisinha aqui, outra ali, uma pontinha. Nunca pedi, na verdade, pra fazer teste, mas um belo dia, né, isso aí foi em 97, e aí eu tava tendo o desenho do Johnny Bravo, já havia sido exibido um episódio piloto na voz do Richard Schnetzer, que é a voz do Tom Cruise, Richard Gere, Capitão Planeta, né, e aí já tinha tido um episódio do Johnny Bravo, aí surgiu o seriado do Johnny Bravo, foi lançado oficialmente em 97, o seriado, e teve um teste. Aí o teste, pelo que eu lembro, quem fez o teste foi o próprio Ricardo Schnetzer, que já havia feito o desenho piloto, o Maurício Berger, que é a voz do Lanterna Verde, do Angel, e aí ele também, eu acho que fez teste, e o meu nome não estava na lista. Faltou um dublador, a diretora falou, quebra um cara para mim, eu tenho que mandar esses testes hoje para os Estados Unidos. Você tá ocupado agora? Eu tava passando no corredor e falou, eu falei, não tô, o que que houve? Pô, quebra o galho aí, faz um teste, porque eu preciso mandar 3 vozes. E aí eu, com pouca experiência, porque eu realmente me dedicava mais à locução, fiz o teste e ele me ligou, não acreditei. Você passou. Eu falei, como? Foi assim, Dudu e Edu foi muito parecido. Eu fazia o Johnny Bravo, todo mundo, pô, seu Johnny Bravo é muito bom, seu Johnny Bravo é muito bom, que legal, que divertido. E aí chegou o desenho do Dudu e Edu. A dona do estúdio, que é minha fã, ela falou, você fez o teste pro Dudu do Edu? Eu, não. Que pena. Os testes já foram mandados para os Estados Unidos, a Cartoon vai escolher. Uma semana depois, ela me liga. Olha, o santo é muito forte. Eu falei, o que que houve? Nenhum dos testes foi aprovado. A gente vai fazer uma nova bateria de testes. Aí eu fiz, escutei a voz do Edu em inglês, e eu baseei a voz dele, do Edu, no de um dublador que eu admiro demais, que é o Marco Antônio, fazendo o Plucky Duck, né? Então eu lembrei da voz do Plucky e falei, como é que eu vou fazer essa voz? Aí o Plucky é aquela coisa... Presuntinho? Lilica? Né? Aquela coisa meio assim e tal. E aí daí eu criei, em cima disso, né? Baseado no Marco Antônio, o Edu, que é talvez um pouquinho mais rouco, né? Dudu, o que você vai fazer? Né? Tem aquele rouquinho no final, né? E aí foi, depois disso surgiram outros, o Fuzz e Confusão, que eu também fiz teste e ganhei. Né, colocando aqui, que jeitão meu caipira de falaço. Narrador de Digimon também, né, Ricardo? Você fez? Narrador de Digimon, quando eu cheguei, era engraçado porque eu colocava o fone no ouvido, aí escutava lá eu não falo uma palavra de japonês, aí escutava lá o cara falando, aí a diretora falou: olha, não preste muita atenção na interpretação em japonês, né? Senão você vai falar, no capítulo passado de Digimon, Miko se encontrou com... Entendeu? TK, você perdeu do resto do grupo, né? Entendeu? Aí a diretora, que é a Angela Bonatti, ela falou, olha, eu vou fazer esse teste com você, eu quero que você deixe a voz bem suave, bem tranquila, sabe? Você tá contando uma história, então não quero aquela coisa pra cima, né? No capítulo passado de Digimon! Não, nada assim. Então é tipo, aí ficou. No capítulo passado de Digimon, Mimi e TK se encontraram com o resto do grupo. Ficou aquela coisa mais suave, mais, né? Com ritmo mais suave, né? Qual personagem que você mais gostou de dublar? Pois é, assim, de cada personagem que eu fiz, eu consegui extrair uma coisa diferente, né? Porque assim, o que acontece é que às vezes a gente tá numa uma carga de trabalho muito grande, né? Então você fica às vezes fazendo a voz do Edu, fazendo 3-4 horas essa voz, e termina cansando, chega você a cansar realmente fisicamente, mentalmente, porque você tem que se concentrar para fazer a voz, né? Eu só lamento assim, falando agora do Edu, que o último episódio, nós gravamos o último episódio recentemente, eu tenho uma sinusite alérgica, né? Eu tava todo entupido, fiz assim, no sacrifício mesmo, mas a voz saiu assim, só que foi um pouco mais difícil, né? Logicamente, quando você tem experiência, você consegue controlar mais a voz, mas, enfim, cada personagem que eu fiz, eu tenho assim, uma coisa diferente, né? O Johnny, talvez um pouco da inocência dele, que o Johnny ele, vamos combinar, ele é burro, né? Completamente. Então, aquelas cantadas que ele dá assim, e aí, gata, como é falar com um homem dos seus sonhos? Né? É, aí cada um tem. O Edu é aquela coisa dele da ganância por dinheiro, né? Ele sempre falava: eu tenho um plano e é infalível. Né? Aquela coisa que ele fazia, né? É... Aí tem outros, né? No caso. Fãs e Confusão também, né? É, o Fãs e Confusão. O Fãs e Confusão, eu fazia ele, no caso, com aquele sotaque, né? Então era legal você brincar, às vezes, com aquela coisa. É, do sotaque, né? É, emergência no pudim, pega o porco! Essas coisas, porque a gente raramente eu faço sotaque, né? Então, quer dizer, nisso aí ficou legal, assim, você poder brincar. Acho que cada um teve uma coisa diferente, assim, se eu parasse para analisar de filme, eu gostei muito de fazer o Tenente Paris, né? Que ele tem uma coisa que às vezes é meio não sei, é bem humorado, meio simpático de brincar, entendeu? Que, às vezes até um pouquinho isso aí também. Que mais? O Agente Von, do Alias, que eu adorei fazer, né? Infelizmente eu só fiz ele nesse seriado, teve outros que apareceram, mas aí aquela questão que eu falei, cada hora chega na mão de um diretor diferente e por motivos diferentes. Você não é chamado, não é uma coisa pessoal do tipo, eu não gosto de você, não vou te chamar. É que tem diretor que não se preocupa em saber quem já dublou aquele ator. Por exemplo, voltando a falar Will Ferrell, se você falar Will Ferrell, 90% das pessoas não vão saber quem é. E muitos falam: olha, eu tenho que entregar o filme amanhã, eu tenho que gravar o filme amanhã, deixa eu ver. Ah, é um comediante? Ah, deixa eu olhar pra cara dele. Fulano vai ficar bem fazendo. O cara, às vezes, não se preocupa em saber quem tá ali. Então, quer dizer, quem já dublou aquele cara, né? Ele quer entregar o filme rápido, então ele pensa no primeiro nome que vem à mente e coloca alguém ali. Aí você vai ver, às vezes, o mesmo cara com 7, 8 vozes diferentes. Você dublou o Tasmania também, cara? É, o Tasmania, depois do falecimento do Paulo Flores, eu comecei a fazer, eu acho que em 2002, 2003, até uma história interessante, porque eu estava na Ebert, eu estava indo embora, e eu passei na recepção, tinha ali uma parte que é o lugar da secretaria, que é onde os diretores deixavam as tabelas, que aí vem o nome dos dubladores, os horários de gravação, dia de gravação, personagem, tem tudo lá. Aí você chega lá e fala: oi, tô indo embora, tem algum horário pra mim amanhã? Olha, amanhã você tá com o diretor tal, no estúdio B, às 10 da manhã. Aí, ó, na semana que vem você tem aí episódio novo do Johnny Bravo, eu quero que você deixe todo livre pra mim, porque eu vou te chamar pra gravar, vai ser convocado na semana que vem e tal. Aí eu tava indo embora, cheguei ali, né, aí falei: eu tô indo embora, tem alguma coisa pra semana que vem ou pra amanhã? Então, olha, aí alguém: não tem, coloca ele pra fazer o teste. Teste? Que teste? Aí sobe lá. Aí eu subi, fui no andar de cima, no estúdio, eu entrei lá e falei: ih, é o Thais, olha que legal. Aí eu vou fazer papel pra quem? Fazer teste pra quem? Aí ele: você vai fazer teste pro Thais. Eu: Thais? Eu? É, né? Tá bom, ok, vambora. Aí eu fiz o Thais lá, aquele coisa toda. Eu não gosto de coelho. É. E aí eu fiz o teste. É engraçado porque essa coisa assim. Lá eu acho que é uma tribo com vários caciques, né? Lá tem o chefe do chefe, o chefe do chefe do chefe, o chefão que manda em todos esses chefes e um acima de todos esses que eu falei. Não, é verdade, porque assim, você, quando o teste manda, você é avaliado, reavaliado, novamente avaliado. Então, o que aconteceu no Thais? Eu fiz o teste, passei. Uma semana depois, veio o chefe do chefe e me reprovou. Aí chamaram mais de 20 dubladores para fazer teste, fizeram teste e tal, nenhum passou. Aí me chamaram para fazer um segundo teste. Eu fiz o segundo teste. Aí mandou para lá, esperou para ver o resultado. Não tá selvagem o suficiente. Aí nisso passou mais umas 2 semanas. Nisso tudo, esses intervalos já tinha passado, somando as semanas, 3 semanas, 1 mês por aí e tal. Eu não lembrava mais como era a voz que eu tinha feito. É uma voz que eu tinha criado na hora. Aí quando eu fui fazer o terceiro teste pro Thais, aí cheguei lá pra fazer o terceiro teste, aí o operador: você sabe como é que você lembra o teste? Lembra a voz que você fez no teste? Eu: não. Aí: eu tenho aí pra eu ouvir a voz gravada de um mês atrás? Eu: não tem. Ah, então vou fazer uma voz aqui. Aí eu fiz a voz em você. Só que a voz que eu fiz foi parecida com o Lula, sem ter a língua presa, aquela coisa. Né, o Lula é companheiro, trabalhadores. Tá. O meu Tais falando é tipo, eu detesto aquele coelho. Ah. Entendeu? Então, o meu Tais é. Eu sempre falo isso, meu Tais é meu Lula sem a língua presa, né? Então acontece isso. São muitas pessoas dando opinião, fala assim, chama a moça do cafezinho que a gente quer saber o que, que ela acha dessa voz aqui lá do Brasil. Então tem muita gente dando opinião, então essa coisa do teste é bem confuso às vezes. Eles reprovam você, aí deixa eu ouvir fulano, deixa eu ouvir ciclano, deixa eu ouvir mais uma opção. Ah, chama aquele reprovado de volta que eu gostei mais dele. Então não é uma coisa tão rápida e fácil não. Então, na dublagem, sei lá, em qualquer trabalho que a gente vai fazer, a gente sempre gosta de fazer algumas coisas mais que os outros, é claro, né? Mas no trabalho, às vezes, também tem umas coisas que a gente não gosta muito e tal, mas... Então a gente já viu você falando dos personagens que você se identificou, que você gostou, e esses que você citou provavelmente foi os que você gostou. Mas tem algum, assim, trabalho que você não gostou de fazer na dublagem e tal? Novela mexicana, mas não conta pra ninguém. Olha, eu, na verdade, assim, eu terminava me divertindo, porque tinha umas cenas meio exageradas, né? Existe uma crítica muito forte em cima da novela mexicana, mas, por exemplo, primeiro que você pode pegar o melhor dublador do mundo, não sou eu, mas enfim, você pode pegar o melhor dublador do mundo pra fazer uma novela mexicana que vai ficar estranho, porque tem horas lá que, primeiro que os atores, vamos combinar que os atores não são muito bons, né? A trama da novela não é também uma coisa muito exagerada. Alfredo Ronaldo, você engravidou a minha filha Regina Cristina, sei lá. Aí eu fiz um personagem, esse aí que parecia com o George Clooney, esse? Teste do Cúmplice, é que eu não lembro. Eu fiz algumas novelas mexicanas. O cúmplice do resgate foi o Joel, o nome dele, eu acho. Ah, um de cabelo raspado, não é isso? Eu acho que é esse mesmo. É, de cabelo raspado, entendeu? Engraçado que esse mesmo ator, numa outra novela, fazia uma bicha louca. Não sei se você sabe disso. Aí eu sabia se era um cabeleireiro, uma coisa assim e tal, né? Foi muito sacaneado por causa disso, mas vamos pular essa parte. teve um ator que eu gostei de fazer, que ela não era difícil, era simples fazer assim, e de novela mexicana, que foi um que eu não lembro o nome, que parecia muito com... Eu chamava ele do George Clooney mexicano. Ele lembrava muito George Clooney, sobrancelha, grossona e tal, né? Aí eu não lembro agora, eu acho que era, não sei se era Por Amor ou alguma coisa assim, Fizeu, Mauro Ramos, Tirador. Já tem muitos anos isso. Eu não tenho nada gravado dele. Agora, você sabe a coisa mais surreal que eu já fiz? Qual? De novela mexicana? Isso aqui. Não editem, atenção, não editem essa parte. Tá bom. Né, a coisa mais surreal que eu já fiz em novela mexicana, que vai deixar vocês aí agora de ouvidos em pé e olhos arregalados, foi. Atenção! Eu dublei. Normalmente eu dublo caras de até 40, 40 e poucos anos e tal. Um senhor de 60 e tantos anos, mas até aí tudo bem, eu deixei a voz mais envelhecida. O detalhe é que eu dublei em inglês. Exatamente. Eu dublei em inglês. Era uma cena que era uma novela que se passava uma parte em Londres. E a cena era o seguinte. Um senhor, né, inglês, que se apaixonava por uma senhora. Só que quando chega para dublar o filme, ele vem todo no som original, certo? Sim. Então, lá não tinha como separar a voz dele com a voz dos outros personagens. Um falava por cima do outro, não tem como separar, não tem como mixar, tá tudo mixado. Sim. Então, aí eu tive que dublar em inglês, porque a cena era... Eles chegavam num país, lá no caso Londres, falando inglês. Outros dubladores falavam, acho que uma palavra ou outra, uma frase ou outra, mas eu falava inglês o tempo inteiro. E era o meu inglês é inglês americano. Eu tinha que fazer um sotaque inglês, né, que é mais difícil ainda. Foi a coisa mais surreal que eu já fiz, entendeu? Mas foi divertido. Legal, Len. Ricardo, e quanto à dublagem, aos estudos de dublagem, no caso? A questão da dublagem, assim, eu acho uma pena que a dublagem só tenha no Rio e São Paulo. Eu acho que a gente tinha que espalhar mais. O problema é, hoje em dia, o mercado, assim, a gente tem mais de 500 dubladores, entre homens, mulheres, crianças e velhos. Então, o volume de trabalho diminuiu, no Rio de Janeiro, pelo menos, e o número de pessoas aumentou. Então, quer dizer, você, é a mesma coisa, você tem um pedaço de bolo para dividir com 50 pessoas, e no ano seguinte você tem o mesmo pedaço de bolo para dividir com 200 pessoas. Aí cada um vai comer um pedacinho só. Então, o volume de trabalho no Rio de Janeiro diminuiu muito. Eu conheço dubladores que têm personagens famosíssimos. Você fala, e aí, tudo bem? Pô, mais ou menos, eu tenho que decidir esse mês se eu pago a conta de energia ou eu pago a conta do gás, porque só vou poder pagar um. Aconteceu com o Valdir Santana, né, o que dublou Homer Simpson lá, trocaram ele, não foi? Trocaram, mas assim, o Valdir, ele tem outros, né, no caso ele dirige, ele é diretor, né, é diretor fixo, então ele tem, assim, um mensal. No meu caso, eu me seguro mesmo na locução, né, eu amo dublagem, sempre que eu puder, vou fazer. Quando eu falo sempre que eu puder, não é menosprezando, é porque se você tiver, por exemplo, vou gravar um comercial, que em 15 minutos eu vou ganhar o que eu levo, sei lá, 30 horas para receber em dublagem, eu vou fazer o comercial, né? Então é mais jogo para mim. E fora isso, eu tenho, no caso, eu não posso faltar a rádio, que é carteira assinada, não posso deixar de ir na Globo, não é carteira assinada, mas é um fixo mensal. Então, quer dizer, eu não posso trocar um certo para ganhar um cachezinho pequenininho e perder, né, um trabalho fixo, né? Porque a TV e a rádio são fixos, né? Ricardo, já falando assim também, eu vi você em comunidades do Orkut e tudo mais. E já para complementar assim também, qual a sua relação com os fãs? Eu nunca tive nenhum problema com fãs. Eu acho muito legal, assim, porque tem pessoas que já tiveram, né? Já se afastaram e tudo mais. Eu procuro, mas assim, aquela coisa, né? Como eu falei, eu tenho hoje oficialmente três empregos. Quais são os três empregos? Rádio, dublagem e a Rede Globo, né? Rádio, TV e a dublagem. Isso não contando os por fora, que são os comerciais, né? E tem que ter tempo pra mim, né? Pra descansar, pra namorar, enfim. E eu procuro, dentro do meu tempo, eu vou ali no Orkut, ver se alguém perguntou alguma coisa, respondo e tal. Logicamente, tem fã que fala assim: poxa, você tem 2 dias que eu mandei um e-mail, você não respondeu ainda. Eu falei, é porque nem sempre eu tenho tempo, né? Tem dia que eu tô tão cansado que eu acordo e fico assim: peraí, hoje é dia tal, eu tenho que ir pra tal estúdio, porque eu nem lembro, assim, entendeu? Já aconteceu já de uma vez alguém falar alguma coisa assim, tipo: ah, quando é que é seu aniversário? Eu tava tão cansado que eu não lembrava a data do meu aniversário. Caramba, não. É que é um desgaste muito. Você corre pro lado, corre pro outro, grava aqui, grava ali e tal. Então, isso no decorrer do dia cansa, né? E eu já tô com quase 40 também, né? Então, assim, mas você falou dos seus trabalhos, mas qual que você se identifica mais, assim? Filme, desenho, seriado? Qual que você gosta de dublar mais? Qual que é mais legal, assim, mais prazeroso pra você? Eu gosto, na verdade, um pouco de tudo. Também, mais uma vez, por motivos diferentes, né? Porque desenho eu acho divertido, mas às vezes você pega um desenho que é chato. Existem desenhos chatos, né? Eu não vou dizer pra você assim, que vê um desenho que seja chato, sei lá. Por exemplo, se eu fosse gravar Teletubbies, eu acharia chato, né? Mas eu acharia chato. Mas eu iria fazer. Mas o que acontece uma vez, vou te falar uma coisa. Eu, quando eu comecei a gravar novela mexicana, eu achava chato. Mas depois, com o tempo, eu fui gostando e gostando e gostando. Eu falei, não é tão ruim, entendeu? Mas tem, logicamente, tem coisas que eu prefiro fazer, tá? Às vezes mais desenho do que filme. Tem dia que eu tô com a garganta muito cansada, alguma coisa, prefiro fazer uma narração que é mais tranquilo, tipo, eu faço do Discovery lá, O Segredo das Coisas, né? Então é uma coisa meio que depende muito do dia, mas não tem assim uma coisa específica que eu gosto mais ou menos. Eu gosto de tudo, de dublagem, então. Você se espelhou em algum dublador pra seguir a carreira, assim, né? Porque a gente sempre tem aquela pessoa que a gente se identifica mais, gosta do trabalho. Então, provavelmente você deve ter, tipo, poder me chamar assim de ídolo da dublagem, não tem, não? Marcos Miranda, que já é falecido, Cleonir dos Santos, Newton da Mata. Darcy Pedrosa, gostava muito do Darcy, que ele tinha uma coisa muito peculiar, um jeito muito peculiar de fazer de dublagem, o da Mata era fantástico, tinha uma naturalidade impressionante. Aí no caso de locução, tem aí até hoje os colegas, né? Tem o Jorge Ramos, que faz trailer de cinema, tem o Luciano Durso, que é um nome que não é conhecido muito assim popularmente, mas é a voz que vocês escutam muito. O Luciano faz a abertura daquele Jornal Nacional, Oferecimento, e até aquele top do futebol, aquela Atenção Emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Pô, né? Não sabia, que legal. Luciano que faz. Então tem muitos colegas aí. É, o próprio Ricardo Gonçalves, do Video Show, que criou. Ele criar é muito difícil. Ele criou uma nova forma de fazer locução com o Video Show, que é aquela coisa conversada, né? Você não tem muita aquela coisa de aqui tem um ponto, aqui tem uma vírgula, aqui eu tenho que parar, aqui tem um ponto e tal. Ele vai fazendo, conversando, batendo papo. É bem, e aquilo não é simples de fazer. Eu demorei a pegar aquele esquema. Cara, eu vi Tá Dando Onda e foi muito legal esse filme. E foi seu primeiro papel em animação pra cinema, é isso? Primeiro papel pra desenho assim de cinema, né? Filme pra cinema, o Tank Evans foi o primeiro, porque o primeiríssimo mesmo foi o Melma, né? E aí o Tank Evans foi, eu procurei fazer aquela narração que o narrador de trailer americano faz, aquela "This summer, he is back", né? Aquela coisa bem cultural, né? Que é o jeitão do Tank Evans, né? Aí, eu sou o Tank Evans, sai fora, essa onda é minha, né? Eu falei assim, então, porque é engraçado que a maioria dos latinos em geral, não só brasileiros, eles têm, todos nós, né, temos o hábito de falar muito, jogar a voz pra aqui, pra toda parte que vocês não estão vendo ou fazendo gesto aqui, eu sou burro, eu esqueci que não tem imagem, mas tudo bem, a parte de quando vocês estão me vendo. Todo locutor e dublador tem por hábito, por uma coisa que é realmente cultural, né, você falar como eu estou falando aqui, tipo, falar usando, jogando todo o seu ar, toda a sua emoção, mais aqui para o rosto, para a testa e tal. E o americano, ele joga para o gutural, que é a garganta, que é ficar falando assim, desse jeito. Você pode perceber que até mesmo os jogos, os games, praticamente todos são em inglês, né? O cara, "Come on, let's go, ready." Então, até lá o coisa do exatamente. Mortal Kombat, né? "Round one, fight." É todo na garganta. É todo ele na garganta. Eles não projetam muito a voz, como eu tô projetando aqui pra falar, entendeu? Eles, é uma coisa mais aqui, na garganta. Entendeu? Que é uma técnica bem legal que não é muito usada. Engraçado, né? Não é, aqui no Brasil não é muito usada. No Brasil, usado. É verdade. Aqui no Brasil não é muito usada essa técnica. Não é nada demais. Isso é só técnica, né? É só treinar, não tem nada demais. É. Ricardo, você acha que a dublagem brasileira tem espaço merecido, tô falando nacionalmente mesmo, mas ou lá no exterior ela é mais respeitada que aqui dentro? Dizem que lá fora, né, eu acho que no Japão os dubladores são muito respeitados. Eu acho que se a gente fosse respeitado aqui, porque muitas pessoas às vezes vão meio que na onda, né, tipo, ah, dublado é ruim, ah, dublado vou pagar mico, que isso aí é assistir filme dublado é coisa de analfabeto, que eu quero ver. Quero ver o filme no original. Aí eu falo, ok, vamos ver no original então. Aí aperta o botãozinho, tira a legenda. Ué, tirou a legenda? Você não quer ver no original? Eu quero ver no original, sem legenda. Pra mim, o original é sem legenda. Entendeu? Aí então, assim, eu acho que se tivesse mais respeito aqui, já seria interessante. Porque assim, a questão de valor, eu acho muito baixo. Muito, muito baixo. Pelo trabalho que é, assim, se você for pensar que aquilo ali vai ficar no ar durante 20 anos, que vai sair em DVD, vai sair em várias mídias, o valor que é pago em dublagem é muito baixo. Por causa disso, eu me agarrei mais com a locução. Na locução, eu já cheguei a ganhar cachês 50 vezes maiores do que o valor que eu ganharia numa dublagem, entendeu? Eu queria muito, se houvesse a possibilidade de algum dia falar, a gente vai lançar agora, não existe, né? Mas vai lançar sei lá, se a Cartoon decidisse um dia lançar em DVD o Johnny Bravo. Ah, vai ter que redublar tudo porque o áudio é, naquela época não era como é hoje, sei lá, vai ser um áudio para Blu-ray ou DVD, alguma coisa assim. Pô, eu adoraria porque hoje eu tenho uma bagagem que eu não tinha na época que eu dublei o Johnny, já tem muito tempo. O Johnny Bravo, eu comecei a dublar em 97, de lá pra cá, muita coisa, né? Então eu adoraria, hoje em dia ser show de bola. No começo do Johnny Bravo, você fazia sua voz normal, não era? Você nem forçava, nem mudava, era Ricardo Juarez mesmo, né? Exatamente, até por causa disso muita gente pergunta, mudou o dublador do Johnny Bravo? Eu falei, não, não mudou, aí eu explico, no começo eu fazia assim, e aí gata, como é que tá, tudo bem e tal, aí com o tempo eu comecei a fazer voz assim e tal, e ficou. É, já citando também, é Naruto, que foi dublado, e uma coisa que eu não gostei foi de dubladores iniciantes, dublando um anime, no caso, né, que já teria fama, já ia pro Cartoon, já ia pro SBT, e seria legal se esses dubladores iniciantes começassem dublando, sei lá, pequenos papéis, alguns filmes, algumas outras coisas, para não começar direto com uma dublagem importante, assim, no caso, né? No caso que a dublagem de Naruto foi bem criticada nessa questão. É, o ideal é você começar fazendo papéis pequenos, né? Agora, o que eu ouvi falar, eu até lembrei disso aqui agora, o que eu ouvi falar com relação ao Naruto, eu realmente eu não posso te dar 100% de certeza, né? Mas o que eu sei é que na época houve um bochicho sobre isso que você está falando, e aí as pessoas, parece que o cliente, né, o cliente responsável pelo Naruto no Brasil, chegou e falou assim, olha só, não quero mais as mesmas vozes de sempre, fazendo sempre os mesmos personagens, eu quero vozes novas. Por causa disso, houve essa necessidade de mudar, entendeu? Então, parece que houve durante muitos anos, eu vou ser sincero, eu não acompanho muito anime, então não posso nem me aprofundar muito no assunto de anime, mas com relação à dublagem, houve um bochicho na época, alguma coisa assim, de que foi um pedido de que novas vozes fossem apresentadas. Como é que funciona? Você manda um teste com várias vozes para vários personagens, aí chega lá e fala, a gente gostou desse personagem aqui, dessa voz aqui para esse personagem, dessa voz para esse personagem, entendeu? Entendi. É, Ricardo, e quanto ao anime, assim, o que você já dublou foi Gungrave, né? Aham, eu fiz Gungrave, o Digimon, que é meio americanizado, né? E o outro foi o Shinzo, que eu também fazia lá um gato laranja, o Kutal, que era usava um pijama rosa, não sei se vocês chegaram a assistir. Ricardo, o que você achou dessa adaptação que fizeram aí das meninas superpoderosas? Fizeram um anime dela, foi o Damastapo e Puff Girl Z. Fizeram uma versão das meninas superpoderosas para o anime. No começo eu estranhei um pouco o traço, principalmente delas, mas felizmente o Fuzzy, e ele canta também, eu cantei também, umas músicas mais simplesinhas, né? Nada muito complicado. Então, no começo, eu achei assim, o traço delas bem diferente, eu fiquei, nossa, tão diferente e tal. Mas o Fuzzy ficou praticamente a mesma coisa, né? Eu acho que foi o que menos mudou. Aí eu fiz com a mesma voz, sabe, não teve nada muito assim diferente, né? E foi divertido do mesmo jeito. Quais são os seus planos assim, pra frente, assim? Vamos pensar lá na frente. Você quer se especializar mais em dublagem, continuar na dublagem, na verdade, né? Você quer mais locução, ou até mesmo nas fotos e tal? Porque a questão dos trabalhos na locução, eles vão chegando, né? Tipo, olha, por exemplo, eu abro o e-mail, como eu tenho um estúdio em casa também, eu abro o e-mail, olha, tem um comercial para você gravar aqui, você manda para mim amanhã, para lá e tal. Então, assim, a dublagem e locução, você vai sendo avisado quase que semanalmente, semana que vem vai ter um filme tal, semana que vem vai ter um comercial tal. Então, assim, a gente não pode muito planejar. Mas você, além dos personagens que você faz, né, você imita alguns personagens também, né? No caso assim, de dublagem, né, até mesmo para treinar essa coisa de você mudar a voz, né, eu imito, no caso lá, o Luiz Manuel, né, aquele, Salsicha, o que você está fazendo aí, né, aquela coisa assim, né, o próprio Scooby-Doo, que eu imitando o Drummond, que é, Salsicha, Cruzes, Biscoitos e Scooby, né? E o Tartarugas Ninja. Você chegou a assistir Tartarugas? Já. Né? Lembra do Destruidor, que é aquele que tinha aquela máscara de ferro? Sim, sim. Deixa eu pegar um copo aqui pra fazer, quer ver? Bebop, seu mutante idiota, pegue aquelas tartarugas! E assim, e não é só, ó, se eu falar com a minha voz normal perto do copo, não vai, entendeu? Tem que fazer aquela coisa, Bebop! Muito bom, muito bom. Você imita também o locutor das meninas superpoderosas, né? Aí é imitando o Mota, né? É, essa é a cidade de Townsville, lar das meninas superpoderosas, né? Eu tenho o Bebop do Tartarugas Ninja, né? O Garcia Júnior que fazia, que é tipo... E aí, chefinho, tô com medinho daquela tartaruguinha. Ele adorava fazer... tinha um negócio que ele gostava muito de fazer, que era... Como é que era? Era... Ah, já sei. Isso aí é uma mistura de Cruz Credo com Ave Maria. Ai, mamãe. Você também chegou a dublar o Barney, né, no Simpsons? Você fez a segunda voz, tipo assim, a segunda dublagem, né? Sim, sim, o Barney, só o Arroto que não é meu. O Arroto é original, né? Uhum. É aquele que era... Homer, vamos lá no mall pra beber uma gelada. Entendeu? Ah, é. Aí, fiz o longa dentro do cinema. Ah, o longa que você fez. Eu fiz o seriado, né? Quando chegou o longa, fiz o longa. E fiz algumas pontinhas no longa. Tinha um robô que ia desarmar a bomba lá no final do desenho. Quem não viu, sinto muito, porque agora já contei o final do desenho. Tem uma cena lá do final do desenho que ele vai desarmar a bomba. E aí eu fiz um robôzinho lá que era tipo: fio vermelho, fio azul, fio vermelho, fio azul, não, confusão, aquela coisa meio assim. Né? E tinha uma outra coisa, uma outra voz que eu fiz, que quando ele joga aquele tanque no lago que polui tudo, aparece uma caveira, aí fala uma palavra que eu acho, não lembro agora, que é tipo terror, horror, uma coisa assim, não lembro agora a palavra. Que eu fiz também, porque quando você dubla, você sempre faz umas pontinhas extras, né? Aí eu aproveito no desenho pra mudar o máximo possível. Vocês lembram de Muppet Babies? Sim, sim. Teve um, esse aí, o que respondeu sim, sim, é mais velho, hein? porque é mais antigo esse desenho. Eu gostava muito de imitar o Márcio Simões fazendo o Gonzo, que é aquele azul que tem um narigão. Lembro. Que era tipo: puxa, Pig, eu tô apaixonado por você! Aí eu tento brincar, até uso mesmo isso aí pra poder treinar mesmo, assim, você chegar, fazer tipo, sei lá, um perna longa na via. O que que, cabelinho? Você podia dublar esses personagens também, né? Se, sei lá, tivesse uma vaga e tal. Cada um tem, cada personagem tem o seu dono, né? Mas, sei lá, o cara de repente tá de férias, alguma coisa assim, não sei. Aí, se chamar, eu vou, né? Só pra fazer um teste, né? Sim, quando às vezes acontece do cara mudar a voz, enfim, por uma questão de o cara tá viajando, ou, sei lá, se aposentou, tá gripado e tem que ser gravado aquele filme naquele dia. Quando a gente recebe o filme, ele sempre tem um prazo para ser entregue. Então, se tem alguém ali do elenco principal que tá doente, né, você tem que ter uma outra pessoa para substituir que se faça próximo ao que foi o original, né, o que é feito pelo original. E teve um personagem que você se recusou a fazer, não quis mesmo fazer? Eu não, tipo assim, já aconteceu de eu olhar pra tela e falar assim: esse eu não vou conseguir fazer, não. Aí depois saiu, entendeu? Tipo, na hora eu olhei assim: nossa, isso é muito difícil, não vou conseguir fazer, não. Mas assim, de eu me negar a fazer um personagem, até hoje não. Assim, eu não tenho, na verdade, eu não tenho problema nenhum em fazer nenhum tipo de personagem ou tipo de filme, por mais escatológico que seja. Eu adoraria dublar South Park. Só que eu ia dublar só ia topar dublar South Park falando todos os palavrões, todos. Passou no SBT, e assim, agora a coisa tá mudando um pouco. Tem alguns filmes pra TV aberta que as pessoas estão até... Nossa! O Arnold Schwarzenegger falou palavrão, não sei o que falar, mas se você colocar no original, ele tá falando palavrão também, entendeu? Então, no South Park, o longa que teve, que o SBT exibiu, tinha vários palavrões. Ricardo, no seu trabalho da dublagem, qual foi o personagem que você sentiu mais facilidade de fazer, assim, foi um personagem fácil e tal. E qual que foi o mais difícil também, né? O mais fácil, que eu acho, que eu lembro, foi um que não tinha boca, que era o computador do Coragem, o Cão Covarde, que era até com a minha voz mesmo, né? O que você quer, seu cachorro idiota? Você não vê que eu estou ocupado? Né? Era um computador mal-humorado, não sei se vocês lembram. Eu vi esse episódio. Então, aí tem ele aparecia de vez em quando. Eu acho que um dos mais difíceis, pelo fato de o humor é muito difícil, né, você fazer, foi, acho que o Will Ferrell, a feiticeira. Pelas mudanças de humor, pelas trocas de humor muito rápidas, né? Exatamente, ele mudava muito rápido, né, assim, é muito difícil. O timing de humor do americano é diferente do nosso, e você tem que se adaptar e fazer com que fique engraçado aquilo. Tudo era para texto, interpretando, se preocupando com a dicção, entendeu? Ah, sim, eu fiz um que eu lembrei aqui agora, que foi mais difícil do Will Ferrell, que é um personagem, um ator chamado Dane Cook. Foi o Manolo Rey que me deu para fazer, assim, quando eu falo me deu, passei no teste, né, concorri, passei. É de um filme chamado Amigos, Amigos, Mulheres à Parte. Já tem DVD desse filme. Ele fala bastante palavrão também no filme, inclusive. E vocês vão perceber, normalmente o ator, quando vai dublar, ele fala uma frase, para, fala outra frase, para, fala outra frase, para. Tem uma pausa que você respira, né? E ali dá pra editar depois. Agora, esse ator, ele começa a falar. Falei, pô, ele respira pela bunda, não é possível. O cara não faz, ele não faz pausa, ele começa a falar. E lá no meio, quando seu ar, você começa a falar, o ar vai diminuindo. Aí seu ar tá acabando, ele muda a inflexão. Ele tá falando sussurrado, ele começa a gritar, e daqui a pouco fica sério, aí grita de novo, e você, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu apanhei pra fazer ele, mas eu achei que ficou legal. É, Ricardo, é mais fácil dublar filmes ou desenhos? Pois é, depende muito. Que você tem. Eu herdei aí do Guilherme, que ele tá hiper ocupado, aí passou pra mim no ano passado uns filmes do Van Damme. O Van Damme é tranquilo de fazer, porque ele não é um grande ator, né? A gente sabe, né, que ele não é um grande ator. Então, assim, esse é um filme que é fácil de fazer. Assim, se eu tiver programado 5 horas de gravação, eu termino em 2 horas e meia, 3. Olha. Até porque tem muita coisa que é porradaria, é só, só grito. Né? Então, aí quer dizer, e tem desenhos que são tipo, por exemplo, o Guilherme fazendo o Freakazoid. Com certeza é mais difícil de fazer, né? Porque ele muda muito, cada hora ele faz uma cara diferente, né? Então tem desenhos que são mais fáceis, tem filmes que são mais fáceis, depende muito do personagem, né? Então, e a respeito dos atores dublarem, você acha assim que essa questão da mídia, de colocar um cara famoso pra dublar, você acha que tira um pouco dos espaços dos dubladores que são profissionais daquilo, ou você acha que é normal mesmo os atores também? Aliás, os atores, os dubladores são atores e eles também podem atuar nessa área. Você acha que é tranquilo, é uma coisa normal, ou você acha que tira um pouco do espaço dos dubladores? Eu acho que as pessoas ficam mais interessadas, as pessoas a partir daí ficam mais interessadas em conhecer dublagem. Mas eu não concordo de que o fato de ter uma pessoa famosa que está ali fazendo, primeiro, vai deixar o filme melhor, porque só porque o cara é famoso vai ficar o filme bem dublado. Eu não concordo que nem sempre o filme fica bem dublado. Tem casos que fica muito bem dublado e outros não tão bem dublado. E também a questão de que os caras estão ali não porque eles são bons dubladores, mas eles estão ali porque eles são famosos. Eu espero sinceramente que não aconteça de chegar ao ponto de você pegar um ex-BBB para dublar. Aí já seria o fim da picada. Nossa. Aí não. É. Até mesmo pela questão de marketing, né? Com certeza, mas assim, eu acho assim, a pessoa, principalmente criança, olha, mãe, eu vou assistir o filme porque aquele ator fulano de tal da novela tá lá, entendeu? As pessoas vão ao filme pra assistir a animação, não vão por causa do ator. Isso aí é uma grande bobagem. Até porque as maiores vendas de DVD, maiores sucessos, que é Os Incríveis, Procurando Nemo, outros do passado, Rei Leão, Aladdin, nenhum desses teve de famoso e estourou, vendeu pra caramba, vendeu feito água. Você gostou do Selton Mello dublando a nova onda do Imperador, assim? Você achou que ficou legal? Eu particularmente gostei bastante da dublagem dele. Você também gostou? Só que o Celton começou a carreira antes de ir pra televisão. Ele começou a dublar, eu acho que com 9 anos de idade, né? Então, quer dizer, ele já tinha toda aquela bagagem de dublagem, né? Tanto ele quanto o irmão, o Celton e o Danton Mello. Até mesmo complementando, questão de dublagem de atores, até mesmo os filmes citados, que foram citados aí, teve também o que o Supla fez o vilão, o filho do Máscara, né? Teve também o Bussunda, que fez o Shrek, que eu particularmente não gostei, né? Eu também não gostei, não. Preferi o Mauro Ramos, que ele tá fazendo agora o 3, né? Fez o 3. Aham, eu também preferi mais a versão dublada pelo Mauro Ramos. Bom, galera, enfim, vamos terminando mais um Caramba Cast, isso mesmo, Caramba Cast 50 chegando ao final. Mas não poderíamos, claro, esquecer aqui do Ricardo fazer uma palhinha pra gente, né? Ricardo, por favor, faz aí um pedacinho de Tigra dos Thundercats. Ah, o Tigra dos Thundercats. É tipo, vamos, Chitara, Lion, rápido, por aqui. É a minha voz mesmo, é só falar um pouco mais projetada, né? No cinema, uma vez eu paguei mico. Saí pra comprar pipoca, eu virei e falei, vocês querem pipoca de quê? De pipoca grande ou média? Aí alguém gritou, olha o Tigra, é o Tigra. Ah, e a gente não pode esquecer também o mais famoso Johnny Bravo, né, cara? Nossa, muito maneiro participar desse podcast. Isso. Beleza, galera, vamos chegando aqui ao incrível Caramba Cast 50, o mais aguardado de todos aí que a galera pediu, beleza? Com o Ricardo Juarez, o cara das mil vozes aí, né? Não, chegou aos mil, não. Até 999. Mas enfim, vamos chegando aqui. Agradecer a todo mundo que escutou o Caramba Cast 50 aí, ficou esperando sei lá quantos casts por esse cast. Mas enfim, até que enfim chegou pra vocês, galera. Agradecer a vocês, a gente, a nossa bancada maravilhosa, que é o Ricardo Juarez, é claro. Valeu, Ricardo. Abração pra você aí. Falou, então. Falou, até a próxima. Valeu, Ricardo. Valeu, Ricardo. Valeu, gente. Um abração. Já cortou? Dudu, cadê você? Dudu, vocês ouviram o podcast?